Essa é uma série missional, trata bem do nosso coração em relação ao que Deus demanda de nós aqui no mundo. Nós fomos colocados por Deus aqui na terra como sinal do seu reino, como presença de Deus entre os homens, para que o evangelho cresça, para que pessoas que são chamadas pelo Senhor possam provar e conhecer que o Senhor é Deus. É por isso que a gente está aqui, sem algum motivo ainda para permanecermos na terra, é porque a salvação se tornou operosa. A salvação não é uma coisa final apenas, mas é uma coisa existencial, faz parte do dia a dia. Nós fomos salvos, nós somos salvos, nós seremos salvos. Passado, presente e futuro. Essa é a história da nossa salvação. Estamos vendo alguns encontros de Jesus, o próprio Deus se fazendo carne, vindo habitar conosco e indo ao encontro de pessoas para conectá-las com Deus, conectá-las com Cristo, com Ele mesmo e conectar com a família da fé. Fazer essa conexão que gera, que promove uma nova maneira de ver a vida. A salvação, então, é a aplicação de Deus no nosso coração, do produto da cruz, que gera conexões, novas conexões. Conexão com Deus, conexão com seu Filho Jesus, conexão com o Espírito Santo, mas também conexão uns com os outros, conexão com a família da fé e a conexão com o mundo, à medida que somos enviados diariamente para alcançar pessoas e trazê-las para Cristo. Hoje a gente vai tratar sobre duas experiências de pessoas que estavam passando por uma crise, daquelas que a gente pensa que não tem solução, daquelas que a gente diz assim, não tem jeito. E esse texto vai servir para a gente olhar para a missão de Cristo, para a missão da igreja, para o nosso serviço aqui na terra, para a gente pensar que conquanto Deus queira fazer o bem às pessoas, o alvo dele fazer o bem é a salvação. Deus não quer simplesmente que a gente tenha uma vida confortável, uma vida boa. Na verdade, às vezes ele vai até colocar a gente em situações difíceis. Ele mesmo, como ele fez com Jó lá atrás, vai pôr a gente em lugares apertados, em situações que não tem solução humana, e ele vai colocar a gente nessas situações para que a gente prove mais dele, para que a gente se identifique mais com ele. O alvo da nossa salvação não é o conforto aqui na terra, mas é uma paz com Deus, uma vida interna, uma vida no coração, onde as coisas se resolvem. Eu posso dizer que tenho certeza absoluta, independente de conhecer você ou não conhecer você que está aqui hoje, eu tenho certeza absoluta, pelo que Deus vem falando comigo, especialmente lá nos bastidores, enquanto eu estudo a palavra, que hoje Deus quer falar com pessoas que estão aqui e estão endividadas. Estão passando por uma crise grande. Desmontaram, se quebraram durante essa crise do país. E a crise do país, conquanto seja uma crise geral, epistemológica, diz respeito a todos, todos sentimos, mas há pessoas que sentiram mais, há pessoas que se quebraram mais, há pessoas que se endividaram mais. Eu queria dizer para você que provavelmente o que Deus tem a falar hoje diz respeito a você e a posição onde você se encontra, endividado, cheio de problemas, talvez com os quais você não consiga se relacionar, você não dorme direito, está o tempo todo refazendo contas, refazendo atitudes, planejamentos, para ver se dá conta, mas a conta não bate, e no final você está talvez com uma úlcera, ou talvez você está tomando remédio controlado para dormir, ou talvez você não esteja fazendo nenhum nem outro, mas você está irritadiço, brigando com todo mundo, sem vida, sem satisfação. Um dos sintomas talvez seja você se exclui de grupos, você não participa mais, porque você está com essa coisa que não fecha no seu coração. Mas eu sei também que tem a gente aqui que está com problemas de ordem emocional. Pessoas se sentem sós. talvez até casadas, mas se sentem sós. Não tem companheiro de jornada, não tem ninguém que caminhe junto, não tem ninguém que pareça sentir a mesma dor, sentir a mesma qualidade de vida que você sente, e você se sente só. E essa crise de se sentir só, ela vem lhe acompanhando e parece que vem numa crescente. Eu sei que o Espírito tem dito que algumas dessas pessoas que estão aqui, elas acreditam que essa crise é fruto simplesmente de decisões pessoais que foram tomadas lá atrás, ou talvez seja culpa de algumas outras pessoas que fizeram mal ao seu coração. Queria dizer para você que esse texto de hoje tem a ver com você, tem a ver com esse momento que você vive de solidão, de crise emocional, de tristeza na alma. Além disso, tem um terceiro grupo que certamente Deus quer falar aqui nessa manhã. Aqueles que estão com algum problema de enfermidade, alguma crise na saúde instaurada dentro de casa, daquele tipo que você diz assim: eu não sei se vai ter retorno, eu não sei se vai ter jeito. É para você também. Talvez você desacreditou no tratamento, desacreditou naquilo que pode ser o amanhã. E é provável que Deus também queira falar com você. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40 até o final. Capítulo 8 de Lucas, do versículo 40 até o final desse capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, desde o versículo 40 até o final desse capítulo, diz assim então o texto, duas narrativas que se misturam num só ponto. Diz assim: ao regressar Jesus acabara de expulsar os demônios daquele endemoniado gadareno, já falamos sobre ele aqui. Então, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando Jesus. Eis que veio um homem chamado Jairo. Jairo era chefe da sinagoga e, prostrando-se no sinal de reverência aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse, fosse até a sua casa. Enquanto Jesus ia, as multidões apertavam-no. Certa mulher que já tinha 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. E ela tinha gasto com os médicos todos os seus provimentos e haveres. Essa mulher veio por trás de Jesus, lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas aí Jesus disse: quem me tocou? E como todos negassem, Pedro, também com seus companheiros, disse: ô mestre, as multidões te apertam, te oprimem e dizes: quem te tocou? Como assim? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, Jesus precisava se conectar com ela, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo: a causa porque ele lhe havia tocado e como imediatamente ela fora curada. Então lhe disse: ô filha, veja só como Jesus trata. Filha, você faz parte da família, você faz parte da história. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo assim: olha, Jairo, a tua filha já está morta. Acabou-se. Não incomodes mais o mestre. Ele não tem mais o que fazer. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: ô Jairo, não temas. Crê somente. E ela será o que, irmãos? Salva. Porque ele não disse ela será ressuscitada? Ou porque ele não disse ela será curada? Porque ele usou a palavra soter, que diz respeito à salvação eterna. Não temas, crê somente, ela será salva. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis. Que é isso? Ela não está morta. Jesus usa a expressão morta no sentido de morte espiritual. Ela está morta fisicamente, mas tem salvação para ela. Por isso ele usou a palavra soter. Ela não está morta, mas ela dorme. Versículo 53. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta no sentido físico. Versículo 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: ô menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Vamos orar. Por favor, Senhor, eu peço tua misericórdia sobre mim. Como, Pai, eu posso ensinar tua palavra se do céu não vier? Vem, Senhor, e fala. Mas eu peço também a tua unção sobre os meus irmãos. Como eles receberão se teu Espírito não lhes ensinar? Por isso eu peço, Deus, que abra o entendimento. É fatal, Senhor. Abra-se e todos possam ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para falar. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Dois casos, irmãos. Um cara que é chefe da sinagoga, um problema com sua filha, e a filha vem a morrer fisicamente. Daqueles casos sem solução, daqueles casos que não tem mais o que fazer. É dito isso para Jesus, tem mais o que fazer. Segundo caso, uma mulher que gastou tudo para resolver. Ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue de dia e de noite, sua vida estava sendo drenada, ela não tinha mais o que fazer, até porque ela não tinha mais força, recursos, condições de poder resolver. Dois casos, duas situações distintas, mas com o mesmo viés, situações impossíveis, situações não solucionáveis. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente encontra um homem justo, reto e íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, e de repente o que acontece com Jó é uma calamidade: filhos mortos, todos os seus haveres perdidos, não tem mais nada, e está todo chagado com uma doença que lhe levará à morte, se não houver uma intervenção divina. Quem era o culpado? Qual era o problema de Jó? Quando a gente olha para Jó, a gente descobre que situações ruins, crises, acontecem tanto com pessoas justas, retas, de Deus, como também com pessoas ímpias, infiéis e inconstantes. Calamidades chegam, o dia mau chega, a situação ruim chega. E as situações que são insolúveis, sem solução, elas também chegam para os justos e também para os injustos, para os impuros e para os descrentes. Qual é a diferença? No texto que a gente leu, a gente encontra duas pessoas que Jesus vai conectá-las, vai trazê-las para uma conexão com Ele, e vai trazê-las para uma conexão com a igreja. Duas pessoas. Portanto, eu ouso dizer que essas duas pessoas, elas, até o momento do encontro com Jesus, elas são descrentes. É por isso que Jesus fala de fé. Elas são ímpias, poderia ser consideradas infiéis, mas Jesus está indo ao encontro delas. Mas eu primeiro preciso falar com você sobre pessoas crentes, que também sofrem o dano, sofrem o prejuízo, também têm os seus negócios problemáticos, também tem problema de saúde, também tem crise emocional, também precisa tomar remédio, também precisa resolver suas problemáticas na vida, e muitas vezes está assim, parece-me que debaixo de uma condenação sem solução. Qual é a diferença entre um e outro? Nós encontramos na Bíblia que uma pessoa que é crente, uma pessoa que de fato conhece o Senhor Jesus, conquanto esteja passando pela crise, sabe que a crise é instrumento na mão de Deus. Uma pessoa crente, conquanto esteja sofrendo, conquanto sinta dor e até chore, uma pessoa que é crente sabe quem está mandando a crise. Uma pessoa crente não vai dizer: a crise que passamos foi efeito de Lula, foi efeito de Dilma, foi efeito de Temer, foi efeito de Fernando Henrique. Pessoas crentes olham para a crise que está passando e dizem: foi Deus. E não dizem em tom de condenação, mas dizem em tom de fé: foi Deus. O Senhor sabe o que a crise pode produzir em mim. Pessoas crentes aproveitam a crise, e aproveitam a crise para se conectar mais profundamente com Deus. A crise é terapêutica, a crise fornece elementos na alma de você simplesmente construir ainda mais um produto chamado fé. É certo que às vezes, mesmo para o crente, a crise é tão avassaladora que a pessoa desconfia, a pessoa até perde a capacidade, a resiliência, a capacidade de permanecer. Mas nesse momento de quebrantamento, Deus intervém, chega junto, abraça, acolhe, traz para junto de novo, e a pessoa então pega fogo de novo. Pessoas crentes estão passando pelo perrengue, estão passando pela crise e estão se apegando a Deus. E não apenas isso, pessoas crentes, quando passam por crise, servem de sinal, de testemunho para os amigos, para os familiares, para as pessoas de convivência, porque elas aproveitam a crise, aproveitam a relação delas com Deus, agora cada vez mais forte e conectada, para dizer para o descrente que está em paz. Como assim em paz? Olha, o problema não se resolveu, a dificuldade é muita, tudo parece que está só sobrando, está indo de mal a pior, mas eu posso dizer que o dono dessa crise é o meu Senhor, e também posso dizer que o meu Senhor cuida de mim. Ele me é fiel, mesmo quando eu sou infiel, Ele continua sendo fiel a mim. Ele é Deus, eu tenho um Deus real, um Deus provedor, um Deus sustentador, mantenedor de todas as coisas, que habita do meu lado. E o crente, quando diz isso para o descrente que está vivendo uma crise semelhante, o descrente diz assim: eu preciso desse Deus. Como assim? Como é que o cara pode estar em paz? Eu estou vendo a aflição, eu estou vendo o problema, eu estou vendo a dor, e esse cara está em paz. Ele chora, ele sofre, mas ele está em paz. Ele tem contentamento na alma, ele tem força, ele tem esperança, ele tem sustância. Como assim? Deus gosta de usar as nossas crises para abençoar a terra, para alcançar os perdidos, para alcançar os vizinhos, para alcançar os familiares, para alcançar os parentes mais próximos, as pessoas de convivência mais íntima. Deus gosta de usar a crise para nos aperfeiçoar, mas também para espalhar o seu reino, alcançar novas pessoas. Por isso você é crente. Chegou aqui meio desanimado nessa manhã. Chegou aqui assim, talvez dizendo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu preciso dizer para você que, irmão, foi Deus. Não só foi Deus que lhe trouxe, mas também foi Deus. Não só consentiu, mas teve todo um tratamento e um processo para que a crise chegasse, se acentuasse nesse nível bem particular na sua vida. Porque Deus lhe ama, porque Deus lhe quer mais próximo, porque Deus tem interesse na sua vida, e porque Deus quer alcançar os que são seus vizinhos, os que convivem com você. Deus quer lhe usar, no nome de Jesus. Eu estou vendo tudo isso na vida de Jó, que depois de pelo menos um ano, provavelmente mais, mas pelo menos um ano de perrengue, de luta, de dor, de problema, com seus amigos lhe acusando, mas ele tendo paz no seu íntimo, tendo segurança no seu Salvador, ao final daquele tempo, ele é quem abençoa todos os seus amigos, ele é quem ora por todos os seus amigos, ele é quem derrama a graça e favor de Deus sobre todos, e à medida que ele o faz, ele também é curado. Deus chama você para se levantar com força e poder no meio da crise, como pessoas que creem. Creem. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Creem. Mas como lhes falei, o texto que lemos, são duas pessoas que ainda não creem. Que talvez seja a situação que você se depare. Talvez você seja religioso como Jairo, chefe da sinagoga, o cara que conhecia a religião, foi criado na religião, conhecia a Bíblia, conhecia a convivência, sabia qual era a ética, sabia qual era o comportamento, qual era a postura, sabia do gingado da coisa. Talvez você seja como Jairo, um cara que sabe tudo sobre como se relacionar com Deus, mas não se relaciona com Deus, e por isso eu vou chamar você de descrente. Você sabe os meandros, mas não desfruta, não prova. Jairo era assim. E naquela época já tinha sido dada uma condenação para qualquer judeu que resolvesse chegar-se a Jesus. E a sentença nós lemos na semana passada, quando lemos a história do cego. Ou seja, qualquer judeu que inventasse se aproximar de Jesus estava condenado a ser expulso da sinagoga. Jairo é o chefe da sinagoga, ele não está nem aí para sua reputação, porque ele tem um problema maior do que ele perder esse status, do que ele perder essa capacidade de ser bem visto e bem quisto pelos homens. Ele tem um problema na sua casa, ele tem um problema na sua filha. A filha não está salva, a filha está morrendo, a filha está se perdendo. É aquele tipo de problema que destrói o coração. E Jairo diz: olha, eu não quero saber mais da minha reputação, eu não quero saber mais dos meus tesouros, eu não quero saber mais da religião, eu quero Cristo na minha vida, e eu quero Ele na minha casa. E ele chega para Jesus e fala: eu queria que o Senhor fosse na minha casa. E Jesus cura ou ressuscita a filha de Jairo, usando as expressões que eu ressaltei enquanto lia. E eu preciso dizer para você que Jesus, sim, é o Senhor da missão da igreja. Sim, o que fazemos é a missão de Jesus. Somos o corpo de Cristo, somos a presença de Cristo aqui na terra. Mas eu preciso dizer para você que nenhuma boa ação que fazemos substitui a salvação. E a maneira de Deus ser glorificado não é quando as pessoas se encontram conosco e se sentem melhor, ou têm alguma provisão para fazer comida. Essas coisas são importantes, mas elas servem simplesmente como uma ponte para aquilo que de fato Cristo quer fazer. Cristo quer salvar o perdido. Não quer só curar, não quer só matar a fome, não só quer limpar a pessoa, Ele quer salvar o perdido. As boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos por elas não são boas obras segundo os espíritas, não são boas obras segundo a politicamente correto. São boas obras de justiça. E boas obras de justiça significa pregar o Evangelho. Isso impede de fazer alguma boa ação, de dar uma cesta básica, de dar uma assistência, de orar por uma pessoa até pedindo cura. Não impede. Tudo isso pode e deve ser feito. Conquanto essas coisas devam ser feitas, elas precisam ser feitas para aquilo que de fato é importante. Cristo quer salvar. E não há bem-estar duradouro sem salvação. Por isso, uma pessoa que de repente recebe de você uma cesta básica, recebe de você uma assistência, recebe de você algum donativo, vai olhar para você e vai dizer: você é bonzinho. Eu estou vendo que você é bonzinho. Mas se a pessoa não conheceu Jesus, daqui a pouco, quando essas coisas que você deu passarem, ela vai voltar ao mesmo estado, à mesma situação. A sua alma continua em perdição e em condenação eterna. Nós fazemos o que fazemos para a glória de Deus, e não para as pessoas acharem que nós somos bonzinhos. Amém, irmãos? Ou não fazemos, ou desistimos de fazer a missão. Mas Jesus está indo para a casa de Jairo, e a casa de Jairo tem um problema imenso. A filha está morrendo. Não há tempo a perder. Eu não sei você, mas eu tenho um problema grave. Um problema de falta de dependência de Deus, ou de independência de Deus. Às vezes eu sei que é para fazer uma coisa que Deus está querendo que eu faça, e eu ponho aquele alvo, ponho aquela meta, e tudo fica pequeno, porque a única coisa que eu tenho para fazer é aquela. Mas quando vamos fazer a obra de Deus, não basta ter uma meta, não basta ter uma programação, não basta ter tudo agendado e a atividade acontecer. Precisamos estar fluindo no Espírito Santo. E era isso que Jesus tinha. E é isso que muitas vezes eu não tenho. Ou seja, o Espírito Santo no meio da ida, no meio do caminho em direção à pessoa perdida, pode ser que ele diga, do seu lado tem uma pessoa também perdida, que precisa que você alcance. Talvez a gente está empenhado em salvar o filho, a filha. Talvez a gente está empenhado em salvar a casa. Talvez a gente está empenhado em salvar no escritório alguém. Talvez a gente está dizendo assim, fulano precisa se converter. Talvez se eu fosse Jesus, eu estaria dizendo assim, Jairo é a peça-chave. Se Jairo se converter, milhares de pessoas vão se converter também, porque Jairo é chefe, é líder, ele é judeu, ele é importante. Se ele se converter e falar Jesus é o Senhor, muita gente vai repensar e vai terminar crendo. Isso é humanamente pensando, estrategicamente pensando. Mas enquanto Jesus está indo em direção à filha de Jairo, uma mulher, sorrateiramente, sem que ninguém avise, toca-lhe na orla da veste, e Jesus sente que uma nova história está acontecendo com aquela mulher. Ele sente sair poder dele. A cura já aconteceu. Ou seja, se Jesus só tivesse interesse em fazer a benevolência, já estava resolvido. Segue, a filha de Jairo é urgente, a gente precisa chegar lá. Segue, a mulher já está curada, já sei que poder meu saiu, está tudo resolvido para cá, vamos para lá. Não está tudo resolvido. É por isso que ele para o andor, ele para a caminhada, ele fala, peraí, opa. Alguém me tocou. Alguém está precisando se conectar comigo. E a pessoa não se conecta pelo milagre, e nem pela generosidade, e nem pela boa obra. A pessoa se conecta pela fé. Não é simplesmente a conexão porque achou bonzinho Jesus. É uma conexão para a salvação. Jesus tem que parar tudo. Ele precisa se conectar com aquela mulher. E ele para e se conecta. Ele insiste. Os discípulos dizem, o senhor está meio louco. Para com isso, Jesus. Tem uma urgência, vamos embora. Os discípulos estão focados. Mas Jesus também está focado. Jesus está focado em conectar pessoas. Em conectar e salvar os perdidos. Jesus está focado em alcançar aquele que não crê ainda. E aquela mulher é um caso desses. A mulher treme. Será que a gente entende o que é que essa mulher viveu? Solidão. Uma profunda solidão. Ninguém a acompanhou até aquele encontro. Ninguém a ajudou. Essa mulher vem sentindo uma canseira existencial. Uma desmotivação total. Ela deve estar provavelmente depressiva. Crises emocionais graves. Mas não basta isso. Depois da queda veio o coice, ela gastou todos os seus haveres. Talvez ela recebeu uma herança boa. Talvez a sua família tivesse algum provimento, alguma condição. Talvez ela se casou e o marido era próspero. Não sei o que foi que aconteceu, mas diz o texto que ela foi como uma vampira. Ela pegou todos os haveres e os recursos que ela tinha e simplesmente ela se danou. Gastou tudo. E essa é uma condição que normalmente o descrente tem. O descrente vê a crise como nós vemos. O descrente sente a crise como nós sentimos. Mas a reação do descrente é mais ou menos assim, agora eu preciso fazer alguma coisa. E o descrente faz tudo o que ele pode. Tudo o que ele pode ele faz. Ele gasta o que não tem. Ele arruma conhecidos, ele arruma soluções, ele vai atrás, ele cata, ele esmiuça. O descrente não vai a Cristo. O descrente tenta resolver pela sua própria força e pelo seu braço. E eu conheço muita gente que está dentro da igreja, que age assim. Não age buscando a Deus, não age crendo em Deus, age pelo seu braço, por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele acha que seu amigo pode fazer, por aquilo que ele acha que o banco pode fazer, por aquilo que ele acha que o governo pode fazer, mas não é Deus. Descrente é feita essa mulher. Gasta toda a energia emocional, toda a energia financeira, toda a energia relacional, gasta-se tudo a fim de tentar ter uma vida melhor. pouquinho melhor, menos doída, menos sofrida, menos perdida. Assim é um descrente. Essa mulher é uma descrente. Ela quer solução dos seus problemas, mas ela não quer se relacionar com Jesus. Para ela basta ter tocado e sentido que está curada. Ela já vai sair de fininho, ela não vai se conectar, mas para Jesus a obra está incompleta, ele precisa salvá-la. Quando ele olha para ela, quando a vê tremendo, talvez fruto do isolamento que ela tinha, talvez fruto dessa solidão e das marcas de ter passado a vida toda sangrando durante 12 anos, ela sente esse peso, está tremendo, não tem forças. E Jesus se conecta com ela. E olhando nos olhos, fala assim: ô filha, eu tenho a salvação para você. A sua fé é para a salvação. Não para a cura. Não para a vida boa. Não para a resolução de problemas. A sua fé é para a salvação. A sua fé é para você se conectar a mim, para você se relacionar comigo de verdade, filha. Não usa a fé para resolver problema, usa a fé para caminhar comigo, para ter uma relação comigo. Jesus diz: a tua fé te salvou. Porque Jesus não diz: a tua fé te curou? Porque o importante era a salvação da alma, o importante não era que ela ficasse curada. Mas ele precisa curar para que ela olhe e seja salva. Ela está salva. Agora ela tem um relacionamento com Cristo, ela tem um relacionamento com Deus. Mas Jesus não faz só isso. Jesus a insere numa família. Jesus chama ela de filha. Filha. Eu quase consigo ouvir a doçura da voz saindo da boca de Jesus, como alguém que é um pai, que acalenta, que põe no colo e diz: eu vou lhe tratar, eu vou lhe persuadir, eu vou lhe fazer bem, eu vou lhe abençoar, eu sou fiel, eu não vou largar você. Os problemas emocionais estão sendo tratados porque ela está sendo inserida numa família, a família da fé, conectada. Você agora é minha filha. Você não é uma qualquer, você não é uma solidão ambulante, você é minha filha. Glória a Deus. Porque aí o texto diz que depois disso, ele olhou para ela e falou assim: agora, vai em paz. Essa palavra shalom, que é essa palavra paz, é uma das palavras mais importantes do Velho Testamento. Essa palavra traduz o efeito da obra de Deus no coração de um crente. Ou seja, um crente, conquanto passe por lutas, tem paz. Na sua alma tem regalo, na sua alma tem conforto, na sua alma tem subsistência, na sua alma tem esperança, na sua alma tem confiança, porque ele sabe quem é o seu Deus. E é isso que Jesus queria dar para ela. Não apenas a cura, mas paz. A abundante paz, paz que reconcilia a pessoa com a vida, paz que faz a pessoa mesmo chorando sentir prazer em Deus, paz. Jesus não disse assim: vai com Deus, vai. Jesus disse assim: agora vai com paz, agora prova o relacionamento comigo, prova essa conexão que criamos, prova, desfruta dela. Aquela mulher vai passar ainda por lutas, vai passar por problemas, crises vão chegar até ela, mas aquela mulher agora é uma crente. Alguma coisa mudou. Depois disso, Jesus chega à casa de Jairo e ele faz uma coisa belíssima. O texto diz que ele separa de todos os demais a família. Ele diz: eu quero aqui os meus discípulos, que são meus amigos mais próximos, os três. Eu quero só o pai e a mãe. A gente vai entrar lá na morte, vai entrar lá no caos, vai entrar lá no impedimento, na impossibilidade. A gente vai entrar naquele quarto da dor, do desespero. A gente vai entrar naquela seara onde não há esperança, onde não há solução. A gente vai entrar. É ali que eu quero tratar vocês. É ali que eu quero conectar vocês. E diz o texto que ele salva a menina. Ele não apenas ressuscita, ele salva a menina. Porque o interesse de Jesus era conectar aquela família toda. Jairo passa a crer, a sua esposa passa a crer, a sua filha passa a crer. Ele diz para Jairo: Jairo, para de temer. Veja que a mulher ficou trêmula, temendo, e Jairo também está temendo. Ele diz: parem de temer, creiam. Isso é salvação. E se você pegar a história que está rendida, dura, ela só faz desgraçar você, e você diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, porque ele é grande e ele é fiel. Aquela família é conectada com ele, é conectada entre si, é conectada com a própria história pessoal. Conectaram-se com Jesus, conectaram-se uns com os outros, conectaram-se com a vida. Posso dizer, irmão, que a sua crise, se você ainda não crê, se você ainda não é crente, a sua crise, o alvo dela é Jesus mostrar para você que Ele pode lhe dar paz, lhe salvar, dando esperança e contentamento, mesmo quando a dor continua lá rendida e resistente. Mais que isso, o Senhor também quer pegar você que é crente, que passa pela crise, e quer hastear você como se você fosse uma bandeira. Ele quer mostrar para todos que estiverem ao seu redor, dizendo assim: olha, eu vivo na vida desse que está passando pelas mesmas lutas que vocês, que está sofrendo as mesmas coisas que vocês, mas eu vivo na vida desse, é por isso que ele tem paz, é por isso que ele tem felicidade, é por isso que ele tem esperança. Quero convidar você, irmão, seja crente, seja descrente, a ter uma só esperança e um só coração, a gente se unir. Há muitas pessoas para a gente alcançar, há muitas pessoas para a gente fazer boas obras. Muitas, nesse tempo de luta, de dificuldade. Quantas pessoas me procuram pessoalmente, e eu as trato pessoalmente, com problemas financeiros, com problemas de desânimo, com tendências ou desejos suicidas. Quantas pessoas estão passando por uma luta que a pessoa diz assim: não tem jeito. Mas de repente, quando ela olha de volta para Deus, ela tem um ânimo novo, tem um poder novo, porque ela é crente. Ela é crente. Deus a quer usar. Deus quer usar você, crente, para alcançar pessoas, para salvar pessoas. Não é só para trazê-lo para a igreja, é muito mais do que isso. É conectá-la a Deus. Conectar você, ser um canal de conexão de pessoas com Deus. Talvez você seja descrente, e hoje Deus está dizendo para você: eu me importo. Eu não quero só solucionar seu problema. Eu me importo, eu quero me conectar com você. Se esse é o seu caso, quando a gente tiver a ceia, você vai ver alguns homens aqui que vão distribuir a ceia. Se você tem interesse em se conectar a Jesus, eu queria que você procurasse um deles para conversar. E dissesse para ele: eu queria me converter, eu queria fazer parte da igreja, eu queria fazer parte de um grupo pequeno, eu queria estar na igreja, eu queria estar conectado com o povo de Deus, eu quero provar o que é a vida de oração, eu quero. Quero desafiar você que está aqui nesse culto. Eu não fiz esse desafio no primeiro culto, mas eu faço para você, irmão, porque eu tenho certeza que é isso que o Espírito quer agora. Preste bem atenção, é você que Deus quer usar. Está na hora de você evangelizar, está na hora de você abrir a boca, está na hora de você mostrar que Cristo é o seu Senhor. Vai e fala, vai e proclama, vai e alcança. Tem pessoas ao seu redor que precisam de Cristo. No nome de Jesus, volta ao primeiro amor. Conectar-se. Jesus veio para nos conectar com Ele. nos conectar com a vida, nos conectar uns com os outros, com a família, com a história. Vamos orar, já preparando a gente para a ceia também. Queria convidar os presbíteros para virem para cá. Vamos ficar de pé, a gente vai orar, pedir a Deus sua graça, preparando nosso coração também para a ceia do Senhor. Podem vir os presbíteros para cá. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, dono da história, dono da nossa história, a Ti homenageamos e honramos e clamamos, ó Senhor, alcança-nos, tira-nos da indiferença, da sensação de descaso, da sensação mentirosa de desamparo. Ah, Deus, se tem pessoas aqui para o Senhor salvar, eu queria te pedir que o Senhor alcançasse essas pessoas ainda hoje, que as trouxesse para o Teu império, para a Tua luz, para a Tua paz. Que o Senhor abençoe a todos. Firma-nos, Senhor, na fé, no nome de Jesus. Amém e amém.